Ficheiro 27, página 156, capítulo 16. Sempre. Na penumbra da semi-inconsciência provocada pela morfolina, o Pita sussurra a palavra e eu vou à procura dele. É um mundo quase transparente, tingido de violeta, sem arestas afiadas e com muitos esconderijos. Abro caminho entre as nuvens, sigo trilhos imprecisos, deteto a dor, a canela, a endro. Por um momento sinto a mão dele na minha face e tento prendê-la, mas ela dissolve-se como nevoeiro nos meus dedos. Quando finalmente começo a voltar a mim, no ascético quarto de hospital, no 13, lembro-me. Estava sob o efeito do xarope do sono. Tinha magoado o calcanhar, depois de subir a um ramo por cima da vedação elétrica e cair no 12. O Pita deitara-me na cama e eu pedira-lhe para ficar comigo até eu adormecer. Ele tinha-me murmurado qualquer coisa que eu não conseguira perceber, mas alguma parte do meu cérebro guardara a sua única palavra de resposta e deixara-a emergir nos meus sonhos para me assombrar. Sempre. A morfolina diminui a intensidade das emoções. Por isso, em vez de uma pontada de dor, sinto apenas o vazio. Um buraco de arbustos secos, onde antes brotavam flores. Infelizmente, já não tenho droga suficiente nas veias para poder ignorar a dor no lado esquerdo do meu corpo. Foi aí que me atingiu a bala. As minhas mãos tateiam as grossas ligaduras que me prendem as costelas e pergunto-me o que continuo aqui a fazer. Não foi ele, o homem ajoelhado à minha frente na praça, o queimado do bico. Ele não puxou o gatilho. Foi alguém mais atrás, na multidão. A sensação não foi tanto de penetração como de ter sido atingida por um martelo de forja. Tudo o que se seguiu ao momento do impacto foi apenas uma confusão crivada de tiros. Tento sentar-me, mas só consigo um gemido. A cortina branca que separa a minha cama do doente ao lado abre-se de repente e vejo a Joana Mason a olhar para mim. A princípio sinto-me ameaçada, porque ela me agrediu na arena. Tenho de me lembrar que o fez para me salvar a vida. Fazia parte do plano rebelde, mas isso não significa que ela goste de mim. Talvez estivesse a fingir só para enganar o Capitólio. Estou viva, digo com uma voz rouca. Não me digas, pateta. A Joana aproxima-se e senta-se pesadamente na minha cama. Sinto várias pontadas a atravessar-me o peito. Quando ela sorri, perante o meu desconforto, percebo que não vamos ter um reencontro amigável. Ainda dói um bocadinho? Com uma mão hábil, ela desprende rapidamente o tubo da morfolina do meu braço e insere-o na agulha colada à curva do seu. Eles começaram a reduzir a minha dose há uns dias, com medo de que me fosse transformar num daqueles drogados do 6. Tive de roubar um pouco da tua quando ninguém estava a ver. Achei que não te irias importar. Importar? Como posso importar-me quando ela quase morreu torturada pelo Snow depois do quarteirão? Não tenho qualquer direito de me importar e ela sabe-o. A Joana suspira quando a morfolina lhe entra na corrente sanguínea. Talvez eles tivessem alguma razão no 6, drogando-se e pintando flores no corpo. Não é assim tão mau. Pareciam mais felizes do que nós. Nas semanas desde que saí do 13, ela voltou a engordar um pouco. Os primeiros cabelos começam a aparecer-lhe na cabeça rapada, ajudando a disfarçar algumas das cicatrizes. Mas se ela está a roubar-me a morfolina, é porque continua a sofrer. Há um médico da cabeça que vem ver-me todos os dias. Devia estar a ajudar-me a recuperar. Como se um tipo que passou a vida inteira nesta toca pudesse tratar-me. É um idiota chapado. Pelo menos 20 vezes por sessão, lembra-me que estou completamente segura. Consigo fazer um sorriso. É realmente uma estupidez dizer isso a alguém, sobretudo a uma vencedora. Como se essa condição fosse possível em qualquer lado, para qualquer pessoa. E tu, mimogaio, sentes-te completamente segura? Ah, sim, sentia-me até ter levado um tiro, respondo. Ora, a bala nem sequer tocou. O Sina assegurou-se disso, lembra a Joana. Penso nas camadas de tecidos protetores do meu fato de mimogaio. Mas a dor veio de algum lado. Costelas partidas? Nem sequer isso. Apanhaste um bom safanão. O impacto rompeu-te o baço. Eles não conseguiram salvá-lo. Ela faz um aceno depreciativo com a mão. Não te preocupes, não precisas de um baço. E se precisasses, eles arranjavam-te um. Não arranjavam? A missão de toda a gente é manter-te viva. É por isso que me odeias? Pergunto. Em parte, admite ela. O ciúme entra certamente na equação. Também acho que és um pouco intragável. Com o teu namoro piroso de novela romântica e o teu disfarce de defensora dos coitadinhos e dos mais fracos, só que não é um disfarce, o que te torna ainda mais insuportável. Estás à vontade para levares isto a peito. Devias ter sido o mimo gaio. Ninguém precisaria de te ditar os discursos, comento. É verdade, mas ninguém gosta de mim, assegura-me ela. Mas confiaram em ti. Para me tirarem da arena, lembro-lhe, e têm medo de ti. Aqui, talvez, no Capitólio, têm medo é de ti, agora. O Gale aparece à entrada e a Joana tira calmamente o tubo do braço e volta a ligar-me à morfolina. O teu primo não tem medo de mim, afirma ela em tom de confidência. Depois salta da minha cama, dirige-se para a porta. E dá um pequeno toque na perna do Gale com a anca ao passar por ele. Pois não, lindo? Ouvimos o riso dela sumindo-se pelo corredor. Ergo as sobrancelhas quando o Gale me pega na mão. Morro de medo, murmura ele. Eu rio-me, mas o riso transforma-se num esgar de dor. Pronto, ele acaricia-me o rosto enquanto a dor acalma. Tens de parar de te meter de cabeça nos problemas. Eu sei, mas alguém fez explodir uma montanha, respondo. Em vez de se afastar, ele aproxima-se mais, perscrutando-me o rosto. Achas que sou cruel? Eu sei que não és, mas não vou dizer que concordo com o que fizeste, respondo. Então ele afasta-se quase impacientemente. Katniss. Qual é a diferença, a sério, entre esmagar o inimigo numa mina e mandá-lo pelos ares com uma das flechas do Beatty? O resultado é o mesmo. Não sei. Para já estávamos a ser atacados no oito. O hospital estava a ser atacado, respondo. Sim, e aquelas aeronaves vinham do Distrito 2, argumenta ele. Por isso, ao destruí-las, impedimos mais ataques. Mas esse tipo de raciocínio pode transformá-lo num pretexto para matar qualquer pessoa a qualquer momento. Podes justificar o envio de crianças para os Jogos da Fome para impedir os distritos de se revoltarem, explico. Não estou de acordo com isso, diz-me ele. Eu estou, replico. Deve ser por causa das minhas viagens à arena. Está bem. Sabemos discordar um do outro, conclui ele. Sempre soubemos. Talvez isso seja bom. Só aqui entre nós já conquistamos o Distrito 2. A sério? Por um instante acende-se uma sensação de triunfo dentro de mim. Depois lembro-me das pessoas na praça. Houve combates depois de eu ter sido atingida? Nem por isso. Os trabalhadores do bico voltaram-se contra os soldados do Capitólio. Os rebeldes limitaram-se a assistir, conta ele. Na verdade, O país inteiro limitou-se a assistir. Bem, isso é o que sabem fazer melhor, ironizo. Seria de pensar que a perda de um órgão importante nos desse direito a ficar de cama durante algumas semanas. Mas por alguma razão, os meus médicos querem-me de pé e a mexer-me quase imediatamente. Mesmo com a morfolina, a dor interna é severa durante os primeiros dias. Mas depois abranda consideravelmente. A dor nas costelas, porém, promete não deixar-me tão cedo. Começo a ressentir-me da Joana reduzir o meu abastecimento de morfolina, mas continuo a deixar-lhe tirar o que ela quiser. Os boatos sobre a minha morte não param de circular. E então eles enviam a equipa para me filmar na cama do hospital. Exibo os meus pontos e feridas impressionantes e felicito os distritos pela sua luta bem-sucedida pela União. Depois, aviso o Capitólio para nos aguardar em breve. Como parte da minha reabilitação, dou pequenos passeios ao ar livre todos os dias. Uma tarde, o Plutarco junta-se a mim e oferece-me uma atualização sobre a nossa situação atual. Agora que o Distrito 2 se aliou a nós, os rebeldes tiraram um momento para descansar da guerra e para se reagruparem, para reforçar as linhas de abastecimento, cuidar dos feridos, reorganizar as tropas. O Capitólio, como o 13, durante a Idade das Trevas, está totalmente impedido de receber ajuda externa, ao mesmo tempo que mantém a ameaça de um ataque nuclear contra os seus inimigos. Ao contrário do 13, o Capitólio não tem condições para se reinventar e se tornar autossuficiente. Oh, a cidade talvez consiga aguentar-se durante algum tempo, discorre o Plutarco. Têm, certamente, mantimentos de emergência armazenados. Mas a diferença mais importante entre o 13 e o Capitólio está nas expectativas das pessoas. O 13 estava habituado a privações, ao passo que no Capitólio a sua gente só conhece panem et circenses. Que é isso? Reconheço panem, claro, mas o resto não faz sentido. É uma expressão de há milhares de anos, escrita numa língua chamada latim, sobre um lugar chamado Roma, explica o Plutarco. Panem et circenses significa pão e circo. O que o escritor queria dizer era que, em troca de barrigas cheias e entretenimento, os seus concidadãos haviam renunciado às suas responsabilidades políticas e, consequentemente, ao seu poder. Penso no Capitólio, no excesso de comida e no divertimento por excelência, os jogos da fome. Então, é para isso que servem os distritos? Para fornecer pão e circo? Sim. E enquanto isso continuava a entrar, o Capitólio era capaz de controlar o seu pequeno império. Neste momento, não pode fornecer nem uma coisa nem outra, pelo menos ao nível a que as pessoas estavam habituadas, continua Plutarco. Enquanto nós temos comida e estamos prestes a realizar um propo de entretenimento que será, de certo, bastante popular. Afinal, toda a gente gosta de um casamento. Fico paralisada, enojada com a ideia do que ele está a sugerir. Uma encenação perversa do meu casamento com o Pita? Não tenho sido capaz de enfrentar aquele vidro de sentido único desde que voltei. E a meu pedido, só recebo atualizações sobre o estado do Pita, do Heimitz, que fala muito pouco no assunto. Estão a ser experimentadas várias técnicas. Nunca haverá realmente uma maneira de o curar. E agora querem que eu case com o Pita para um propo? O Plutarco apressa-se a tranquilizar-me. Não, Katniss, não o teu casamento. O do Finnick e da Annie. A única coisa que tens de fazer é aparecer e fingir estar feliz por eles. Isso é uma das poucas coisas que não preciso de fingir, Plutarco, respondo. Os dias seguintes conhecem um rebuliço de atividade. A organização do evento torna bem evidentes as diferenças entre o Capitólio e o 13. Quando a Cohen fala em casamento, refere-se a duas pessoas assinando um papel e recebendo um novo compartimento. O Plutarco refere-se a centenas de pessoas vestidas a rigor numa festa de 3 dias. É divertido vê-los discutir os pormenores. O Plutarco tem de lutar por cada convidado, cada nota musical. Depois de Aquino vetar um jantar, diversões e álcool, o Plutarco vocifera: para que serve o propo, se ninguém se vai divertir? É difícil impor um orçamento a um produtor de jogos, mas até mesmo uma celebração discreta provoca agitação no 13, onde parece que as pessoas não têm um único feriado. Quando se anuncia que são necessárias crianças para cantar a marcha nupcial do Distrito 4, quase todos os miúdos comparecem. Também não há falta de voluntários para ajudar a fazer as decorações. No refeitório, as pessoas conversam animadamente sobre o acontecimento.